Nerdopoli.com.br apresenta Nerdopoli Cast. Bom dia, Nerdópolis, está começando mais um Nerdópolis Cast. Eu sou o Marcos, o gênio do mal, e se você voltar de um túnel e seu carro estiver empoeirado, repense a sua vida. Renan Miura. Ai, eu sei que até o final desse cast, o Marcos não vai conseguir falar o nome do próximo participante. William. Você tem que dizer uma coisa, meu nome é Sage. Sage, viu, Marcos? Marcos. Eu tenho com certeza Michael. Que eu tenho com certeza que muitas vezes eu falo Sage e vocês me corrigem. Do mesmo jeito. Cláudio Dragão Dourado. Não, não vou corrigir, não. Tô cansado. Não. Eu sei que o Sage passou de guerreiro a anjo várias vezes esse episódio. Até enviado ele foi. Eu tenho enviado. Me chamaram até de cozinheiro de um barco pirata. Fazer o quê? Deixa pra lá. Muito bom. Ele foi em o quê? Uhum. Então, meu amigo WS, vou te dar a honra de contar para os nossos ouvintes do que iremos falar hoje. Não faltou alguém, não? Eu já falei, ele tava falando por cima. Acho que faltou um convidado. Não, eu falei, ele tava falando por cima. Ai, meu Deus do céu. É, ele já falou. Todo mundo sabe que é o Claudio. Bom, então hoje iremos falar sobre A Viagem de Chihiro, fantástico filme Hayao Miyazaki. Ah. Muito bom. Se as pessoas ouvirem sua voz fabulosa, o W, e quiserem conhecer mais do seu trabalho, mais das coisas que você faz, onde que nós achamos você? Acesse o www.projetoxpodcast.com.br. Lá é um podcast que a gente fala de tudo. Filmes, animes, livros, games, séries, cotidiano, etc. Um monte de maluquice. E lá as pessoas acertam seu nome, né? Ah, com certeza, senão o editor fica bravo. Renan Miura, seu o Talkzilla ainda funciona? Tá lá. Funciona, tá lá. Funciona, né? Tá atualizado. Tá lá, nunca vai ser deletado os podcasts que estão lá. Muito bom. Podem entrar lá. Enquanto tiver alguém que paga o servidor, ele vai ficar lá, né? O servidor, ele tem que pagar também a hospedagem. Muito bom. O domínio é uma vez por ano só. E Cláudio, se o ouvinte do Nerdópolis tá cansado de ouvir sua voz aqui, esqueceu, de onde que você é e o que que você faz? Então, se ele aconteceu isso, ele tá ouvindo muito Radiofobia, mas está ficando retardado. Então, quem esqueceu, parou de tá ouvindo muito Radiofobia, então eu sou do OmegaStation.com.br, entendeu? Eu tenho o Omega Cast e o Marco já participou lá, falando de Tigre e Dragão. Muito bom. Né? Ah, Michelle Yeoh. Michelle. Ô, bichão. E passa lá, acessa lá, não tem só o podcast, tem os minhas matérias de cultura japonesa e muitas outras coisinhas. Podcast. Que eu finjo que entendo. Igual nós aqui. Podcast de um homem só. Vamos então para um breve intervalo comercial, onde eu vou tentar aqui estudar o nome do sobrenome do William para falar corretamente. Talvez. Não é sobrenome, é o nome. Ai, gente. É nome mesmo. Vocês me confundem. Um dia ele acerta, um dia ele acerta. Eu vou. Por que você não criou um codinome, Zaider, Dragão Dourado? As coisas fáceis de falar. Porque ele tem um nome japonês legal, pô. Ele... Mas ele precisa fazer isso. Ele tem, mas na minha cabeça. Eu não tenho. Eu posso usar meu nome? Não, ele Caramba. Tem, mas na minha cabeça eu tô falando certo, eu juro pra vocês, não é sacanagem. Voltamos que você já. Você passa na sua cabeça, faz esse é o momento agora. Faz igual você faz com as outras palavras, faz pausado. Sage. Isso. Ah, muito bom. Agora você põe na edição, toda vez que você errar meu nome. Sage. Voltamos já. Vai parecer um demente falando toda vez. Vai falar, então... Ah, mas o que não... Então, o que não vai mudar do habitual, né? Ouvindo Podcast, o melhor agregador de podcast do momento. Acesse agora ouvindopodcast.com.br e descubra o universo podcast. Você está ouvindo seu agente pessoal de saúde. Nerdopolicast. Uma escala de 1 a 10, qual é o nível da sua dor? O último podcast nerd. Trazendo então da votação do primeiro. Da primeira enquete, Cláudia. Cláudia. Cláudia. É mistura de criado pelo Cláudio. É mistura de criado pelo Cláudio, né? Uma enquete Cláudia pelo Cláudio. Cláudia, né? Nem Cláudio, né? Ô, Cláudio, você gostou do resultado da enquete? Cara, gostei bastante, velho. Na verdade, não tinha um naquele lá que eu não ia gostar que ganhasse, velho. Na verdade, tinha alguém tentando foder a gente, né? Renan. Porque toda vez que alguém votava num... Eu tava empatando. É, ele ia lá e empatava. Aí sabe o que eu fiz? O Viagem de Chihiro era o único que eu conhecia, eu já tinha ouvido falar mais coisas, sabe? Aí o que é que eu fiz? Eu vou esperar o Renan esquecer, passar uns 3, 4 dias, aí eu vou lá e desempato nesse. Você esperou passar umas 2 semanas, né? Enfim, né? Aí, porque senão ele ia continuar empatando e a gente ia ter que fazer um cast duplo hoje. Não, seria mais legal fazer 2 casts, ó. Não, mas tudo bem. Mas depois a gente faz um. Um que eu fiquei particularmente interessado foi o Túmulo de Vagalumes, não sei porquê. Velho, eu só não coloquei na lista porque eu não queria num podcast assim com o meu irmão chorando, velho. Entrar em depressão? Escolhe esse, facinho. Muito bom. A primeira pergunta sobre, né, estamos falando então de A Viagem de Chihiro, que graças a eu ter assistido o filme, Seishi, eu parei de falar Chihiro, né? E Chihiro. Passei a falar Chihiro, por favor. Ah, bom. Um filme de 18 de julho de 2003, do dia... Nossa, hoje... 2003? Vamos lá. Na verdade, não. 2001. 20 de julho de 2001. 2001? Por que que no site tá 2003, então? Qual a relação? Que site você tá olhando? Site. Ó, oh, adoro cinema, cara. Tá errado, 2001. Olha na Wikipédia aqui, é melhor do que eu adoro cinema, enfim. Enfim, tá, é 2001. 2003 porque deve ter assim, sido o lançamento aqui, não? Exatamente, 2003 foi o lançamento no Brasil. Ok, então não tá errado, de certa forma. Tá, porque a gente considera primeiro o lançamento original, né? Se falar que no Brasil foi lançado em 2003, aí sim, tá certo. Ok, ah, então... Fala, Wikipédia, pode. Japão, 20 de julho de 2001. Em Portugal, 28 de fevereiro de 2003. E no Brasil, 18 de julho de 2003. Muito bom. O nome do diretor, Cláudio, qual é? Porque eu não vou me arriscar hoje, porque o filme é muito, muito bom pra eu ficar avacalhando o nome das pessoas. o diretor, e também gênio, né? Ganhador de Oscar por causa desse filme. Senhor Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, Hayao. Muito bom. Hayao, é isso. Hayao Miyazaki. É que eu sou Hayao pra mim hoje, então. Ok. Bom dia pra você também. Seixo, você sabe por que eu não edito podcast com efeito sonoro? Porque eu ia ter que pegar uma trilha no do Cloud e botar bateria assim, sabe? Toda hora. Toda hora, é. Por isso que eu já tiro o efeito, principalmente por causa do Cloud. Bom, não é... Isso é um solo de bateria, né, cara? Olha aí. Nesse momento ia ter mais uma, né? A Viagem de Chihiro, Chihiro, ganhou então o Oscar de melhor animação. Esse Oscar ele ganhou em 2003, isso tá certo. Sim, tá certo. Sim. Por que demorou porque tanto pra ganhar o Oscar? 3 anos, cara? É porque o filme saiu nos Estados Unidos em 2002. Uhum. Ah, entendi. Aqui então veio... Sabe como funciona o Oscar, né? Sim. Lança num ano, no ano seguinte é o Oscar. É, porque o Oscar é sempre referente ao ano anterior, então, por exemplo. O Oscar desse ano são dos filmes de 2016. Ao ano anterior americano, né? Ele não leva em consideração o original da obra. Sim, não. Na teoria, é original da obra, né? Porque 90% das publicações saem primeiro dos Estados Unidos, né? Os filmes. Só que eles só descobriram que existia esse filme em 2002, então eles falaram, ah, põe no Oscar, foda-se. É, mas, é, mas, todos, mas na todos... teoria é justo, porque é um prêmio americano, né? Uhum. Então quando entra no cinema americano é que eles contam. Ok. Entre. Fala, Sente. Eu só ia destruir vocês porque o Oscar na verdade foi de 2002, né, cara? Aqui tá escrito que é 2003. 2003 pra mim também. 2002. Aqui, vou botar aqui. Academy Awards. Além do Oscar, melhor animação em 2003. No, pelo menos no. Aqui, na Wikipedia em português. Vamos ver na inglês. Ele ganhou o Urso de Ouro em 2002 no Festival de Berlim. É, aí, é ó. Isso. Olha aí, ó. Spirit Away em 2002. Agora vamos ver no. Quem ganhou em 2003 foi o Procurando Nemo. Não. Mas, por exemplo, é o Oscar referente a 2002 ou o Oscar referente. O Oscar que foi exibido é que é, porque o Oscar entregue em 2003 é o filme de 2002. Ah, exemplo, a cerimônia foi em março de 2003. Ah, tá certo, então. Ah, ok. Então também, você também não tá errado, ou seja... É, então tá certo. É porque tem dois anos, o ano de exibição e o ano de referência, né? Uhum. Ó, entre o Oscar, que é o mais lembrado, que eu diga essa passagem, eu não me importo muito com o Oscar, sabe? Mas. Só com é que, Oscar assim, de basquete, né? Ele. Ai, meu Deus. Ele teve inúmeros prêmios, né? Ao redor do globo, né? O Urso de Ouro, como foi citado, teve prêmio. Prêmio do Boston Society. É que é um prêmio pleno, né? Você tá ligadão hoje, né, cara? Cara, acabei de comer hoje. O que você comeu? Contar aqui todos os prêmios. Aqui na Wikipedia em inglês você consegue ver todos os prêmios que ganhou. Animation Kobe em 2001, Blue Ribbon Awards em 2001 ainda, Mainichi Films Awards em 2001 ainda. Agora 2002, 25º Japan Academy Award, 52º Berlin International Film Festival, que é o Golden Bear. Ou também falado o Urso de Ouro, né? 21º Hong Kong Films Awards, Tokyo Anime Awards, Utah Film Critics Association Award, National Board of Review, New York Film Critics Online. Devem ter criado um prêmio só pra ele também. Né? E sem contar que o próprio filme foi um campeão de bilheteria nos Estados Unidos, né? Sim. É e que. No Japão também. No Japão, of claro, né? Of course. Bom. A primeira coisa que eu vejo. No Japão ele ainda continua recordista, né? Ele é recordista até ainda hoje? No Japão ainda é recordista. É o primeiro de animação no Japão. A primeira coisa que me vem na cabeça, falando do filme em si, daqui a pouco a gente fala mais de dinheiro, essas coisas mais, né? O filme, ele tem. De fato, várias camadas e subcamadas, e gavetas e subgavetas, portas e subportas, né? E é, como o Renan disse, discutindo comigo no chat, um filme de fantasia. Porque, assim, diferente de filmes de fantasias ocidentais, onde o pessoal ainda tem um pé no freio, o oriental não. Não só o Hai... Como é que é? Hayao Miyazaki. O Miyazaki. Todo oriental, quando vai tratar de fantasia... Ele larga a mão mesmo, sabe? É fantasia mesmo. Não é, por exemplo, um exemplo. Eu acredito que um Harry Potter na mão de um oriental seria muito mais louco do que na mão de um ocidental. Deu pra entender o que eu tô querendo dizer? Sim. Eu acho que o ocidental, ele segura um pouco ainda a fantasia em si. É, certo que depende do caso, né? Você vê uns filmes ocidentais que você... Putz dedo, né, velho? É. Mas não são todos não, viu, Cláudio? Porque eu... Mas igual o Viagem de Chihiro, que o cara assim, olha, eu não tenho medo de fazer, né? Até porque o público oriental aceita, né, Renan? Aceita esse tipo de já é acostumado com esse tipo de fantasia, né? Nos animes, e nos mangás e livros. Uma coisa que o oriental não precisa é que seja tudo realmente explicado. Sim. Porque até porque muitas vezes faz parte da cultura. O Viagem de Chihiro pode parecer estranho pra gente em várias partes do filme, né? De toda essa mitologia do filme, porque não é uma coisa que está na nossa mitologia, sim, que normalmente é cristã. Ou que a gente conhece comumente... meio que erradas, né, como, né, mas a gente conhece por cima, mitologia grega, romana, egípcio, sabe? A gente sabe, conhece por cima, né? Mas muita coisa não tem nessas mitologias, cara, né? Sinceramente. Daí, só que, assim, Chihiro, ele vai parecer estranho pra gente por causa disso, então vai parecer muita coisa que... Como é que diz? Parece uma coisa muito viajada, mas... É normal pra eles, não, né? Não é realmente viajada, faz parte da cultura mesmo. É, porque muitas coisas você não precisa explicar, porque já tá tão encravado na mitologia deles, né, do que... Que isso daí pra eles é natural você assimilar. Por exemplo, tem muita produção que se faz referência a Momotaro, que é uma lenda que toda criança japonesa conhece Momotaro, entendeu? Sim. E tudo que tem de referência, você não precisa nem explicar quem é Momotaro. Você só precisa colocar, tipo assim, um símbolo do pêssego lá e um guerreirozinho. Às vezes não tinha nem o símbolo do pêssego. O cara com o cachorro, com o pássaro e com o macaco. Entendeu? Né? Entendi. Explica mais o que é o Momotaro pra mim, ô Cláudio, que eu não sou de lá. Então, na verdade, eu desconheço a lenda. É, Momotaro é uma história conhecida lá, por exemplo, de um garoto, né, que foi achado dentro de um pêssego gigante, que cresceu e foi lutar contra yokais que assolavam sua vila. É basicamente esse o resumo. E tipo assim, ele ganha 3 dangos, né, que são bolinhos japoneses de arroz, que é bem gostoso por sinal. E ele parte pra aventura e nisso ele recruta um cachorro, um macaco e um pássaro. Entendi, agora, muito bom. Marcos, diga. Você assistiu Yu Hakusho? Eu assisti Yu Hakusho, mas eu lembrei, enquanto ele falava, eu lembrei mais do Inuyasha. Ah, não assisti Inuyasha. Yu Hakusho é muito melhor. Sim, claro, claro. Até porque no torneio lá das trevas lá, tem um personagem que faz menção ao Momotaro. Não faz menção não, ele fala que é o Momotaro. Todos os personagens daquela equipe são lendas japonesas. É, o Momotaro, o Shimataro e o Kintaro. Muito bom, vocês? Cara, assim, pra você que conhece bastante, né, de mitologia japonesa, não é nenhuma surpresa, cara. A história japonesa tá cheia de mitologias que envolvem essas coisas lendárias, fantásticas, de yokais, figuras assim, místicas. O Dragão Dourado já falou, né, do Momotaro. Tem outras histórias, tipo a Princesa Kaguya, o Taro Urashima também, por aí vai. Então, assim, e a gente tá falando de um diretor, Hayao Miyazaki, que ele é praticamente um especialista fazendo essas histórias, né, com coisas fantasiosas, aquelas coisas que fogem do senso comum ocidental, né. Então, assim, você fica maravilhado com as histórias viagem que ele cria, com criaturas incríveis, com um monte de envolvendo crianças também, é só ver, é um monte de filmes que ele fez na Ghibli, ó, o Lapo do Castelo no Céu, o Nausicaa, o Meu Vizinho Totoro, o Porco Rosso, Princesa Mononoke, cara, e fora outros aí, cara, o Castelo Animado, e Ponyo, tem um monte, assim, de coisas assim que, já disse, de coisas animadas fantasiosas, né. Então, pra mim não é surpresa nenhuma, pra quem conhece cara, pra ver a viagem de Chihiro, é assim mesmo. Então é só abrir a sua mente, cara. Não é filme ocidental, é filme oriental. Filme japonês tem essa liberdade criativa, fantasiosa, né, pra criar, contar a história do jeito que quiser, como criaturas lendárias. Muito bom. É. Só que assim, no caso do Chihiro, é um filme muito bem feito, que ele também não é um filme pelo filme, né, ou seja, ele tem toda uma, como a gente já falou, né? Ele tem toda uma discussão por trás, né? Só pra você ter uma... Eu vou te contar que nenhum filme do Hayao Miyazaki é um filme pelo filme. Ah, sim, claro. Ó, um outro cara que eu sempre cito, que às vezes eu cito ele em momentos que nem precisava, mas vale lembrar pela ideia, que é a mesma coisa, a pessoa fala muito do Stephen King, né? Que ele é um escritor de terror. Mas a galera, muito dos fãs mesmo, não param pra pensar que a maioria das histórias deles não é nem sobre um monstro, ou sobre uma assombração, ou sobre uma invasão alienígena, né? Às vezes é sobre uma família, às vezes é sobre uma criança abandonada pelos pais, né? Às vezes é sobre um grupo de amigos nerds que são excluídos. E aqui eu notei isso também. A história da Chihiro, pelo menos pra mim, não é sobre... um mundo fantástico, né? Pra mim pareceu mais sobre uma menina que já era negligenciada pelos pais. Porque o comportamento dos pais, pelo menos pra mim, aí vocês vão dizer se eu tô certo ou errado, né? Pelo menos o comportamento dos pais, antes mesmo deles entrarem no túnel, mostra que eles pouco se fudiam pra menina, pra falar a verdade. Mas isso é uma característica do próprio Hayao Miyazaki. Ele gosta de, a grande maioria dos filmes dele, ele gosta de botar alguma coisa associada à família, como principalmente uma criança querendo se desenvolver, querendo se crescer, ou encarar uma viagem fantasiosa, um desafio, e depois ele acaba pensando bastante nos pais. Junto a isso, ele põe uns filmes com uma mensagem ecológica, geralmente alguma coisa um pouco mais na tua cara, ou sutil, né? Uhum. Você nota. E algumas vezes ele põe alguma coisa, mensagem tecnológica também, né? Mas é mais a parte fantasiosa, infantil, e a parte ecológica. É bem assim, então, pra o Viagem de Chihiro, ele já começa, como você falou, tem a criança, porque é um elemento que o Hayao Miyazaki vai botar. A criança, sim, vendo como ele perde, ela tá com um pequeno problema familiar, e você vai ver que vai ver toda essa discussão que ela vai refletir muito, né, sobre a importância da família, porque é um filme para crianças, antes de mais nada, né, então você tem que, sim, pensar nisso. Muito bom. Mas eu não vi, desculpa, eu falei que eu não vi essa parte do negligência. Da negligência, porque, cara, eles estão se mudando. Então eles estão animados, estão querendo até improvar pra gente. E a Chihiro tá depressiva, entendeu? Eu acho que o lance da Chihiro é mais ela remover esse medo do novo que ela tem, entendeu? Então, mas aí é que tá. Posso discordar? Discorde. Para uma criança... Não. Eu achei assim, para uma criança que tá... Porque realmente a mudança pra criança é sempre pior, né? Mas para uma criança que tava com os problemas que ela estava e ela não estava escondendo, ela tava deixando muito claro, né? Uhum. Que estava muito desconfortável, eles não pareciam estar se importando, sabe? Era mais ou menos assim, ah, vem logo e cala a boca, sabe? Tipo, ah, tem que mudar mesmo, pronto, acabou. Ó, um outro exemplo. Não, mas na verdade, muitas vezes, como você combate essas coisas, é puxando ela pro lado legal, pro lado alegre. Uhum. Ó, sua nova escola, ó, entendi, que legal pra você. Vamos explorar, vamos brincar, vamos ver o que tem aí, vamos enxergar a coragem, entendeu? Sabe um outro relacionamento, Cláudio, que a gente vê dessa forma, em que os... Não tô falando que o filme é superior, é só um paralelo, né? Uhum. Mas em que os pais se mostram mais flexíveis a ajudar a criança no Divertidamente. Que é a mesma questão, né, da mudança, mas pelo menos a mãe parece estar mais interessada em ajudar a filha. No caso do Chihiro, parece que os pais não estão muito se importando com ela. E acho que é por isso que eles... Fala. É que, tipo assim, vamos lá. Chihiro, a gente vê, tipo assim, no tempo... A gente só vê 15 segundos com os pais. Entendeu? Uhum. A gente não vê nem, não chega a ver nem 3 minutos no filme inteiro. E o filme tem 2 horas. Sim. Entendeu? A gente só vê um pedaço da viagem do carro e eles voltando. Entendeu? No Divertidamente, é o filme inteiro eles estão lá. Entendeu? Sim, entendi. Então dá pra trabalhar isso. Então Chihiro, não. É que me pareceu que foi... É que me pareceu que foi de propósito essa... Ele mostrar eles assim, sabe? Não sei. Uhum. Sim, não, mas, por exemplo, os pais estão hiper animados com a viagem. Tipo, com a casa, sim, nova, com um emprego novo, possivelmente. Entendeu? Eles estão animados e estavam querendo animar a Chihiro. Eu não achei isso daí tão... Entendi. O que você acha, Renan? Eu concordo com o dragão. Concordo com o dragão. Sabia que eu tava errado. É que você ainda também vê muito com, sei lá, com... Olhos ocidentais também, entendeu? Uhum, a gente tá mais acostumado com esse tipo de coisa. Mas acho que isso aí não tem tanto a ver com a parte de ser ocidental, oriental. É como o dragão falou, a gente não teve... A gente só viu um pedaço da viagem, a gente não viu se... Imagina que não tivesse acontecido toda essa coisa mística que aconteceu com a Chihiro. Uhum. Depois de uns dias em casa, eles estariam lá... Não, mas você tem que se animar, não sei o quê... Pensa, você vai fazer novos amigos. Mas, tipo, não, a gente não vê essa parte. Essa parte é depois do filme. E como teve toda essa parte de descoberta da Chihiro, que ela cresceu, uhum, provavelmente nem vai precisar ter isso. É só você ver a Chihiro quando começou o filme, qual que era a atitude dela, e quando ela terminou o filme, qual que era a atitude dela, entendeu? Ela tinha muito medo do novo. E depois ela tava até gostando das coisas novas, entendeu? Do que ela aprendeu, da coragem que veio nela. Muito bom. Seishi? Eu? O que você acha? Vai discordar de Seishi, não Seiji. É porque eu falo errado, você sabe. Eu vou começar a chamar de William e vocês ficam putos comigo. Não, Seven Sage. Não, assim, cara, assim, tem que pensar também no ponto de vista da criança. A criança que está vendo o filme. Não é um adulto que está vendo o filme, é uma criança. Porque o filme é destinado para a criança. Então, assim, se você pensa assim, uma criança, ela é obrigada a mudar de casa, porque os pais estão obrigando, né, vão mudar. Então, assim, essa nova viagem vai ser chata, porque ela está perdendo os amiguinhos, a escola, o local onde ela conhece, para um lugar desconhecido. Então, ela vai ficar emburrada mesmo, né? E vai ver todos aqueles... E aqueles pais assim, não, vai ser legal, vai ser divertido, não, e... Pra ela, não é... é uma coisa falsa, né, pra criança que tá vendo assim. Não é nada disso. Eu tinha meu lugar de conforto e eu sou obrigado a fazer esse negócio porque meus pais estão mandando. E aí você vê, assim, que essa jornada que ela entra nesse mundo fantasioso faz ela crescer, refletir. E aí você pode pensar, então, uma mensagem para a criança. A criança vai ter que encarar desafios, porque é a vida, não tem jeito, né? Acontecer alguma coisa, vai ter que ser mudado. E assim, um dos maiores desafios que mostrou ali, né? Então, e se na verdade você entrasse num mundo de fantasia, né? Que desafios você poderia encarar pra poder crescer? E ela cresce. E é isso que a gente vê, então, pra uma criança. Cara, você vai ter que encarar desafios, não vai ser uma viagem fantasiosa, não, mas serão compromissos, tem que ser feitos, né? Então, algumas vezes serão difíceis, mas é a vida. Então, cresça assim mesmo, né? E valorize sua família, porque muito ela tá pensando bom. Bem de você. Entre. Bom, tem várias analogias dentro. Você vai falar, Claudio? Quer falar? Não, eu tava pensando que uma das cenas que mostra muito o que o Sage falou é quando a Chihiro, ela tá ali, os pais falam, ó, essa escola nova. Ela olha pra janela e mostra a língua pra escola. Que ela tá emburrada, ela tá chata, saca? Né? Entendi. Ó, o filme, dentro do filme tem várias pequenas analogias. No meu emprego, Renan, perguntaram por que eu soletro algumas palavras, né? E aí eu falei, porque se eu falar de rápido, eu embanano elas. Já anotou. Já anotou, né? Então, a analogia é como, por exemplo, os pais que comem demais lá e não estão ligando pra nada, viram porcos, né? Essa aí é muito clara, né? Essa não tem nem muito o que discutir. A questão da... Eu não sei se se trata, Renan, se trata mais da gula ou da ganância em si. Então, eu não sei dizer também, porque... como eu posso dizer? Porque dentro da... Eles tinham... tipo, quando eu assistindo, eu olho assim, eu acho que eu tenho o mesmo pensamento dos pais. Eles, vou pegar aqui e depois eu pago, assim que eles chegarem. Tô esperando o pessoal aparecer aqui pra pagar. Exatamente. É um service que um coma à vontade que não tem ninguém pra cobrar, entendeu? Pá, vamos comer aqui, vamos... Eu não sei se é por... Se só é, que... O feitiço, provavelmente, faz eles acabarem comendo mais do que deviam também, né? Daí que daí, por isso que eles se tornam porcos. Eu não sei se mas eu não sei se seria analogia com... A gula até. Porque na verdade, durante a cena, eles falam muito de dinheiro, né? Não, porque nós temos, tem um cartão, não se preocupa, vão comer porque depois a gente paga, sabe? Mostrando então, muito. Mas eu acho que, por exemplo, isso daí pode ser mais uma analogia à prepotência. Entendeu? É, sim, também. Não, a gente pode, entendeu? Quando a gente tem dinheiro, quando a gente dá um jeito. É que geralmente uma pessoa esperaria alguém aparecer, né? E, por exemplo. Não, nem só isso. Aquilo lá não era pra eles, não era tipo assim, lembra que era comida pros caminhos, pros... Então. Os deuses, né? Exato, então não é, na teoria, no shintoísmo, isso eram pra seres que eram mais elevados que eles. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, eles estão colocando-se nos mesmos níveis que eles, agindo assim. Entendi. Não é, então eles estão colocando uma prepotência aí, entendeu? Eu penso assim que esses humanos são porcos porque não respeitam os deuses, então eles estão onde merecem ser, são porcos, então que virem porcos, né? É a falta, mas então é mais pela falta, eu acho que é de tudo um pouco, né, a falta de respeito, não é que eu falo gula alimentar ali, Renan, mas é tipo assim, tem bastante coisa, não sei... Na verdade, assim, esquece os conceitos ocidentais mesmo, a gula é sete pecados capitais, que é coisa do... Mas eu posso usar outra palavra, que não é a gola, mas é tipo assim. Mas isso como explicou, né? Assim, você falta de respeito com os deuses, né? Com Me pare... os superiores. É mais ou menos uma coisa assim, tem muito e pouco me importa de quem é, sabe? É que não é só gula, isso pode acontecer com coisas também, né? Com objetos. Ah, eu chegar, por exemplo, numa loja que tá doando livros, tiver milhares de livros, eu vou querer levar o máximo que eu puder. Sem pensar que talvez uma outra pessoa queira o que eu tô levando. É complicado de analisar, mas eu acho que é isso. Mas a falta do respeito. Entre todas as analogias do filme, a que mais eu fiquei vidrado, que eu achei mais foda, é quando aparece o tal do Abraço Alexandre, Nerdmaster, Deus Fedido, né? Que o Alexandre também entrou numa com o nome do Deus Fedido. É, não, que ele achou que ela ia cair, mas como eu falei, eu peguei e dei uma olhada no japonês e ela fala Kusokami, né, que é Deus Kusokami. Fedido mesmo. A gente vai já falar do ambiente, mas eu só queria falar dessa, porque na verdade chega um monstro na casa de banho, né, onde a Chihiro tá trabalhando, e ele é o fedor, ele é tão fedorento que ele estraga a comida, né, que uma das personagens tá levando. E, cara, é a única analogia que ficou muito clara na minha mente quando ela encontra dentro do monstro um espeto, que não era um espeto, na verdade era uma bike, e eles começam a puxar essa bicicleta e começa a sair sujeira. E eu falei, caralho, isso é sujeira humana, né? Isso é entulho humano. Então, dali vai sair algum ser que provavelmente, por algum motivo, acabou limpando alguma parte humana. Eu só entendi depois que eu vi que era algo que simbolizava um rio, né? Era um deus também. Então, era um deus dragão que simboliza um rio. É o deus daquele rio. Basicamente, cada rio tem um guardião, sabe assim, um deus, uhum, né? Basicamente isso. E eles são retratados como dragões chineses, exatamente por causa da correnteza do rio, né? Sim. E, então aquele era um rio que foi muito poluído. Entendi. Tipo, imagina que o Tietê tem tá desse jeito, se você viu o filme. Uhum. O Senshi até falou da questão da natureza, né, Senshi? Tente, William. Sim. É porque o Hayao Miyazaki... Chama ele de Villian também, ué. Chama de Sage. Ele de guerreiro virou anjo já. Caramba. Sendo que não é nenhum dos dois. Ô Renan, daqui a pouco ele vai chamar o Sage de Villian, né? Villian. Meu Deus. É, senhor S. Não, é assim. É porque o Hayao Miyazaki, ele adora esse tema também. A mensagem ecológica. É só ver vários filmes dele. Já disse, ó. Tem o Náusea, Vale dos Ventos. Lá pro Castelo no Céu, o Meu Vizinho Totoro tem um pouco disso também, Princesa Mononoke é muito forte isso, o Ponyo também um pouco, o Castelo Animado tem um pouco disso. O Ponyo é pra caralho, né? Então o Ponyo tem isso também, cara. Uhum, então, e o Viajante Hiro se descobre que ele também tem isso, né? Mas na metade e no final. Tem um pouco também sobre como o rio, ele acaba sendo... Sofre o efeito da poluição do ser humano e acaba influenciando ele também, né? O deus do rio. Então tem toda essa coisa assim de conscientização ecológica que o Hayao Miyazaki ele sempre põe, né? Porque ele se importa com isso, tem uma mensagem forte para a sociedade, é muito assim, né? Misturado com sua história de fantasia que ele põe também. Então é sempre uma coisa focada aos filmes dele. Foco pra alguém. Fala, desculpa. Foco pra alguém: a família, a criança e a preocupação ambiental. E tem uma coisa mais maneira nessa cena, é que a Chihiro, ou Sen, nesse momento, né? Ela simboliza aquela criança ou aquela pessoa que quer ajudar a natureza, manja. Ela tem um momento que ela esquece aquele fedor todo, aquela sujeira que tá impregnada já nela, né? E ela vê ali, sei lá, eu não sei se eu tô fantasiando demais, mas ela vê um sofrimento ali, porque, de certa forma, a criatura tava pedindo ajuda, né? Tava pedindo mais água limpa. E aí ela se envolve na questão ali, independente da sujeira, da lama, do fedor que tava, e todo mundo que poderia ajudar tava distante, ela não, ela vou meter a mão nessa merda aqui e vamos ajudar esse cara, entendeu? Esse rio, né, que ela não sabia que era um deus do rio, mas ela teve um momento que ela falou, não, é ajuda, então eu vou ajudar. Isso simboliza muito do que o ser humano pode fazer pra ajudar a natureza, né? Na teoria, ela que limpou o rio, né? Na teoria, ela que limpou o rio. Ou ajudou, ela conseguiu conscientizar os outros a ajudarem, né? Na limpeza do rio, de certa forma. Não, na verdade, só a véia mandou, falou, todo mundo tem que fazer, hein? Na verdade, ela também tá lá porque a véia mandou, né? Senão ela ia ser transformada em carvão. Não, é. Sim, mas tem um momento, porque assim, no comecinho, quando ela pega o dinheiro do Rio e leva, ela ainda tá meio travada, assim, ela poderia continuar com essa postura, mas depois que ele entra na banheira, ela muda, ela, não, agora é meu trabalho, entendeu? Ela poderia continuar ajudando por obrigação, mas mudou. Bom, é que antes ele tava fedendo, agora ele tá um pouco mais limpo com as ervas que da água, né, também. Entendi. O cheiro amenizou. Cláudio, você que é um cara inteligente, um cara esperto, sábio, alto, suficiente, descreva pra nós... Você tá descrevendo a pessoa errada, cara, desculpa aí. Descreva pra nós, então, no mundo fantasioso, fantástico, em qual ambiente a Chihiro foi parar, de fato? Então, ela foi parar no mundo espiritual, né, na verdade. E ela caiu exatamente num onsen, né, uma casa de banhos para espíritos, yokais e kamis, né, deuses. Né, e onde que eles vão se lavar, se relaxar do mundo urbano, né. Tanto que tem várias cenas mostrando a chegada deles. Tanto que a primeira cena, se eu não me engano, quando ela tá tentando voltar e não consegue, faz todo mundo chegando e até não conseguindo ver ela. E ela acaba trabalhando, tendo que trabalhar para ir o Baba para conseguir resgatar os pais delas, que viraram bacon vivo, né? Qual que é o medo tem, do... Tem o detalhe, tem que lembrar do detalhe que no contrato com a Yubaba, ela retira o nome da Chihiro, né? Ou seja, ela chama, ela escreve lá o nome inteiro, né? Ogin no Chihiro, né? Ela tira tudo, fica só o kanji de Sen, que compõe o nome da Chihiro. Então ela passa a ser chamada de Sen a partir daí. E ela... tem um momento o kanji que ela... Sen significa mil. Tá? Uhum. Ela até esquece o nome dela original, né? Sim. Mas isso é uma característica que você vê em obras, né? Não, japonesas tem bastante dessas obras. Fantasias, na verdade, tem, né? Você controla uma pessoa controlando o seu nome. Sim. É assim mesmo. Então você vê, Contos de Terra Martin é isso, tem o Holic tem isso, tem outras obras... Tem isso no Eragon, cara, também. Tem também no Natsume, o anime também é muito isso, mostra que se for controlar o nome de uma pessoa, pronto, você tem um contrato com seu nome assinado, pronto, você pode fazer o que quiser nessa pessoa. É isso. É muita coisa. A não ser que ela recupere esse nome. Em algumas lendas, pra controlar demônios, você tem que saber o nome deles, verdadeiros, né? Esse tipo de coisa. É por isso só lembrar também da lenda do... É por isso que alguns demônios locais dão nomes falsos, né? Nomes pseudonomes, né? Pra não dar o nome verdadeiro, pra não ser controlado. E o... Se você também tem a lenda do Rumpelstiltskin, né? Uhum. Que você se livrava dele se você acertasse o nome dele. É o do Superman? Não, esse aí é o Mitsplix. Esse é outro, cara. esse é um duende, né? Da mesma forma também, né? Esse é um duende, né? O Rumpelstiltskin. É, Rumpelstiltskin. É um duende. Isso. Já assistiu Shrek 3? Já. Então, é o... Shrek 3? Não, Shrek 4, perdão. É o baixinho que voa... É o cabeçudinho que parece o Didi. Aham. Uhum. Essa aí, entendi. Entendeu? Bom, tem uma teoria na internet, ou falam que existe essa crítica, em que, na verdade, agora vocês, que são os especialistas hoje, né, vão aprovar ou dizer que é mentira... que diz que a tal casa de banho, na verdade, seria um prostíbulo, Renan Miura, em que o sem nome, aliás, desculpe, o sem rosto, na verdade, estaria interessado na virgindade da Chihiro. Procede, Renan? Não. Não, por que, Renan? Porque isso é maconha do cidadão. Porque é o Hayao Miyazaki. É, não faria um negócio desse. Então, mas é que nas leituras que eu fiz, falaram que ele confirmou, né? Ah, não, eu não vi nada disso, não. Não. Pode falar. Eu não lembro nada disso, não. Não? Porque falaram que era, na verdade, tentar chamar a atenção à prostituição infantil, entendeu? A obra. Não que de fato ela fosse uma prostituta no filme, mas ele queria chamar a atenção pra esse tema também. Segundo textos que eu li. Essa também não é a minha opinião, eu só queria saber a de vocês. Mas eu disse que não. Não é muito feitio do Hayao Miyazaki, tipo... Tratar esse tema? Tratar assim tão... Como é que eu posso dizer? Ele tema tão escroto, né, velho? Ele normalmente trata dos temas que passaram na vida dele. Uhum. Entendi. Né? Tanto que a Chihiro é baseada na filha de um amigo dele que visitava a casa dele, né, sempre, né? Uhum. Com Então, não creio que seja isso, não. Talvez eu. Eu, hein? Sentimentos baseados em fatos reais. Tá doido. Seu amigo do Hayao Miyazaki descobre essa história. Tá doido. Nunca mais chama o cara pra visitá-lo. É verdade. Não, mas assim, só pra não ficar prejurativo. Hoje o Miyazaki fosse o rosto nessa história, né? É. Só pra não ficar pejorativo. O que eu li é que, na verdade, ela não era uma prostituta nem nada disso. Mas ele queria dar uma chamada de atenção, porque parece que enquanto ele escrevia a obra, esse era um problema grave no Japão, entendeu? Então ele queria chamar, de certa forma, a atenção para esse tema. Tanto é que... É um problema até hoje, mas enfim. Você discorda, Sente? Sente? Ah, o Hayao Miyazaki tem críticas sociais, sim, cara. Mas eu acho que não, né? Eu acho que não. Porque tem a história mesmo que ele fala, assim, o Zaider falou, assim, que... A história é baseada na filha de um amigo dele que sempre visitava, e sim, gostava da inocência, da história, então pensou numa história infantil, cheia de uma jornada de uma criança, né? Então, que eu acho que não vai chegar nesse nível, né? Entrar numa casa de prostituição, não, e tem um demônio que tá atraído por ela, não, acho que não. Hayao Miyazaki, ele tem que pensar em coisas para crianças, aquelas coisas mais sutis, felizes, né? Não tem. Ah, é, mas ele vai atrás da criança, mas fica com a véia, né? Assim, o que pode ter acontecido é que alguém tenha interpretado assim, perguntado pra ele e falar: se você viu assim. Ah, é verdade. Né? Tipo, a interpretação sua, né? Tipo. Não, é tipo assim, se você se viu, ajudou de alguma forma. O cara chegou pro Miyazaki e perguntou isso ali. Ali, ah, ele fez. Então quer dizer que é assim. Não, é mais tá ou menos mais assim. Cara que isso, velho. Hoje em dia ele falaria, ah tá. Ah tá. Não, é mais ou menos assim. Ele perguntou, e aí, ou alguém perguntou pra ele e falou assim: então com isso, com essa obra, você acha então que nós devemos combater a prostituição infantil? Ele acho que nós devemos combater, sim. Aí o cara, entendi, então, sabe? Porque ele não ia dizer não devemos combater. Então, já que de alguma forma fez alguém se mover por alguma coisa, né? Ele também não vai discordar. Quem é, então, Renan? Tentar me explicar, porque na verdade o filme ele não se explica. Até essa questão aqui do desse talvez erro na análise aí, né? Na crítica aí sobre a ser ou não uma casa de prostituição, se deu ao fato da obra ser muito... você dá suas... qual que é a palavra, gente? Suas ideias, né? Interpretação. Suas interpretações. Então, uma pareidolia louca, né? No que você... Bom, pessoal, você sabe que o pessoal é criativo, né? Pra criar... significados diferentes pra obras. Não acharam 50 mil críticas sociais em Mad Max, cara? Ah, roubou minha piada. Roubou minha piada, descarado. Tá. Que todas são afirmadas pelo... Esse sim, todas são afirmadas pelo diretor, mas enfim, né? Mas ele vai afirmar todas, né? Enfim. Não, mas ele afirmou antes de lançar, enfim. Então... Renan, pra você, na sua análise, quem é a figura do sem rosto? O que é ele na crítica do Miyazaki? Pra você, não é pra você acertar ou errar a resposta, sabe? Que ele, não, da sua mim, visão, pra é. Pra mim, ele é alguém que nunca teve amigos. Ah, entendi. Assim, tanto, ele é até agressivo na hora de tentar achar, né, a pessoa que ele quer. Né? Pensa assim, você nunca teve um amigo, daí a primeira vez que você tem um amigo, você, né, você quer... Quer enfiar a comida favorita dele pra goela, né? Mais ou menos isso, sabe? Você fica meio... como é que fala? Obcecado. Isso. Obcecado em até em agradar, né? Porque, na verdade, ela só dá um pouco de atenção pra ele, né? Né? Onde ninguém mais dá. Ô, Sente! Será que eu vou acertar uma hora o nome dele? Não. De jeito não. É isso. É quando não é o nome do filme... É o nome do participante. Vamos lá. Caramba. Senhor William. Porque em Viagem de Chihiro não tem muito o que errar, né, cara? Acho que eu vou errar o nome do host também, desse jeito. Mas se errar Marcos, aí é difícil. Fala, senhor Michael. Fala, Marcos. Marcos. Vai, vamos tentar. Como é que é o nome? Vai. Chama ele de Thomas, né, cara? Thomas. Qual que é a pronúncia certa? Vai. Seide. Seide, eu vou escrever aqui, C-I-D, Seide. Não precisa Pronto. Escrever, lê no que tá escrito embaixo da foto dele. Tá escrito Seide, por isso que eu leio Seide. Pode ser. É Sage. Sage. Tem um J, não um G. Tá. Meu amigo Sage, William Sage, que eu já confundi com Sand, uhum, do One Piece, né? É, e vocês estão reclamando de eu falar Sage. É, meu amigo William Sage, concorda com a análise do Renan sobre o Sem Rosto? Eu acho mais assim, eu acho que ele representa uma figura de inocência e pureza. Tanto assim que a partir do momento que ele entra naquela casa de banhos, onde tem um monte de personagens que tem desvios de caráter. Sim. Eu estou falando dos funcionários, né? Que eles são gananciosos, eles são egoístas, avarentos, pensam no deles, né? Essa figura, ela acaba ficando corrompida. Corrompida, assim, então, como é que eu posso agradar a Chihiro? Ah, tá todo mundo ali só querendo ouro, então vou dar ouro para ela. Olha, talvez ela queira. Então, entendi. Porque eu quero ficar amiguinho dela, mas eu sou puro, sou inocente, beleza. E a partir do momento que ele fica consumindo, devorando algumas figuras, funcionários, ele fica mais corrompido. Então, só quando ele sai, né, dessa casa de banhos, essas influências negativas vão embora, ele fica mais limpo, mais puro, sem nenhuma influência. Então é isso que ele precisa. Ele tá querendo a Chihiro porque a Chihiro é uma figura de inocência e pureza. Ele também. Inclusive, então, é isso, que ele quer ficar mais amiguinho com ela. Inclusive a Chihiro fala, né? É a casa que tá fazendo mal a ele. Em uma parte. É a casa. Ela tá no trilho já do trem, ela fala. É, e se olha no final, ele fica com a outra bruxa, a Zeniba, né? E a Zeniba decide cuidar dele pra que ele fique longe de todas essas influências negativas. Porque ela sabe que ele é uma figura de, como eu já disse, pura. É uma cara, pura. Ele é mais uma figura mimética, né, cara? É, deixa ele lá costurando, ajudando a costurar. Eu não tinha visto dessa forma, sabia? Eu tinha visto ele como um cara mal, na verdade. Não, ele não é mal. O que é mal é que ele come as pessoas que são más. Aí ele fica influenciado por essa aura negativa. Entendi. Fala, Cláudio. Isso daí, essa frase fica tão errada. Ele come as pessoas que são más, entendi. É... Marcos, você tem sido muito malvado, Tio. Ué, ai, adoro. Ui, ai, ai. Vai vir uma figura sem face pra te comer. Ih, ui. É, afinal, ele é o gênio do mal, né? Ah, tá. Que medo. É, tá, tem vários personagens, né? Bom, não vou tentar, Zeniba. Não. Zeniba. Mas vamos escolher um aí, o meu amigo Claudio, escolha um dos personagens pra gente falar um pouco sobre ele. Vamos falar um pouco do Haku, né? Claro, o segundo principal, né? É, o segundo principal. Porque a gente já tem o quê? Quanto tempo de gravação? Meia hora. E não falou dele. 50 minutos de gravação e ainda não falou dele. Vamos lá, então. Que o Haku, né? Ele é um. Ele foi apresentado como assistente da Yubaba, que é a dona da casa de banho, do Osen, né? Ah, se eu estiver falando pronúncia errada, vocês me corrijam também, tá? Não sou só um retardado. Tá certo. E ele é um ser mágico, um dragão, né? Outro dragão na história, né? Sim. Fora o terceiro que tá comentando o filme. Muito bom, sabe? Um dragão chinês. Uhum. É, e que ele é aprendiz porque ele quer aprender as magias de Yubaba. E vamos dizer, ele foi um dos que perdeu o nome, então ele esqueceu porque que ele foi lá. Então vira só um assistente dispensável da Yubaba. E que ele é um motivador pra Chihiro conseguir sair de toda essa confusão, porque ele que dá as primeiras informações da quest, né? É verdade. E depois ele que dá o desfecho do. Ele é a motivação pra ela visitar a Zeniba, que dá a quest final. Ele é o NPC-chefe, né? Ele é o NPC central do RPG. Exato. Aquele NPC que não pode morrer é ele. Exato. Fala, Renan. Vai falar alguma coisa? Fala o quê? Alguma coisa não. Sobre o Não. Sandy. Ó, acertei. Não. Não, muito bom. Você colocou um N. Acabou de enviar alguma. Não. Você acabou de enviar alguma coisa, mas tirando isso. Caralho, mano. William? Vou desistir de mim. Você do canto. Não, né? Eu concordo. Acredito. Bom, um que eu achei mais engraçado, mas eu não entendi se ele tem algum simbolismo, né? É o. Me ajuda aí, Cláudio. O Homem-Aranha lá do filme? Kamadi. Ele é o cara que prepara o banho, né? Prepara os sais. E ele tem várias. Sim. Ele é o trabalhador, o cara que mais trabalha. Ele tem várias mãos, ele tá muito concentrado. Com a mão ele bebe água, enquanto ele pega a erva, ele esmaga a erva, puxa a água. E enquanto... Esquenta os a água do banho. Esquenta ele, a água do banho. Ele literalmente é um trabalhador braçal, né? Tá, tudo... Tá, tudo, muito bem. Tudo, realmente. Muito bom. E tem ele, tem as duas bruxas, né? Que a gente... Que são... Eu não diria... Eu não sei, eu acho que esse filme não tem vilão, né? Sei lá, porque ela só é mala sem alça. Ela não chega a ser a vilã e o baba. Porque tem hora que ela ajuda, tem hora que ela atrapalha. O que, que você acha, Renan? Não pode dizer, né? Ela é tipo anti-herói do filme, sei lá. Ela pode ser considerada vilã, sim, mas não, é, não quer dizer que ela seja... Uma vilã clássica, né? É. Bem, pensa que ela é como todas as pessoas. Tem seu lado bom, seu lado mal, mas ela é... Mas como todos ali dentro daquela casa de banho, ela é gananciosa e ela é a mais gananciosa de todos. Uhum. Por isso que ela vai fazer tudo pra ganhar o seu dinheiro ali na casa de banho. E o problema dela, na verdade, é o dinheiro, né? Ou é fechar essa porta aí. Quê? Eu não entendi essa. Você escutou? Foi minha garrafa de água que caiu. Ah, tá, mas parece essa é uma porta fechando. É, porque deu até pra ouvir o trinco, tá ligado? Fechando. A garrafa já caiu aqui, tá tudo molhado, cara. Foi. Tá tudo molhadinho aí. Tá tudo molhado aqui. Foi falar da casa de banho aquela hora lá. Foi a da geriátrica. Falta geriátrica. São baratas, né? E a irmã dela? A irmã dela chega a ser uma contraparte? Porque me pareceu bem parecida as duas. Até no comportamento. A irmã dela não tem essa parte de... Ganância. Da ganância. Ela, como é que eu posso dizer? Ela se diverte fazendo algumas... pregando peças. Aham. Uhum. Ela pegou um de peça na irmã. É coisa de irmão com irmão, sabe? Aham. Uhum. Sim. Fica um sacaneando o outro, né? Eu tenho uma pergunta. Eu não sei se alguém vai saber responder, mas pra onde que ela voava aí o baba? Aí você não tem nem ideia. Não sei. E nunca, né? Não mostra, né? Ela voava, ela ia pra algum lugar e voltava com alguma coisa, mas nunca ela foi. Ela saía de manhã e voltava à noite, né? Quando abria o negócio. Ah, tinha outros negócios por aí, provavelmente. Ela é gananciosa, porra. É. Você não podia dizer que ela ia pra casa porque o bebê dela ficava ali, né, cara? Né? Bebê bizarro, Silent Hill. Bebê gigante. É. Bebê gigante. Bom, então, né? Sandy, eu acho que não. William! Eu tô vendo a hora que ele vai falar. O outro japonês ali. É, fala... é Renan 2. Renan 2 é foda. Jaspion, o que, que você achou então do. Até me perdi. Vamos lá, vamos voltar. O Yu Yu Hakusho, você quer comentar algum outro personagem aí que a gente deixou de falar? Caramba, deixa eu ver, a gente falou de praticamente todos os relevantes, né, nessa história. As bruxas, elas são deuses, William? Não. São bruxas. São bruxas. São bruxas, só ponto. Eu não conheço... E o Babi eu sei que é a bruxa da montanha, né, mas... Zenibe eu nunca vi, tipo, na mitologia japonesa. Você conhece alguma coisa? Não conheço também, não. Eu confesso que eu não sei. E pra aqui finalizar nossos trabalhos, indo pro final, uma coisa que não tem nada a ver... Tem a ver com o filme, mas... eu fiquei impressionado. Eu já tinha ficado impressionado com isso com o Ponyo. E aí eu não sei se vocês vão conseguir me explicar como que é feito. Mas, cara, o filme é tão bonito. Tem partes que ele fica mais bonito ainda, como no jardim, né? Ela correndo pelo jardim, ele se torna ele se torna fantástico. Ponyo, quando ela caminhava pelo mar, correndo atrás do carro, em que o mar virava peixe, sabe? Lembra? Cara, eu fiquei fascinado por aquela cena. Inclusive, às vezes eu ponho no YouTube e eu vejo só aquela cena. E aquilo é feito à mão, passo a passo? Como que é feito aquilo? Chihiro é 100% feito à mão. Todos os trabalhos de Chihiro pra trás é todo 100% feito à mão dos trabalhos do Hayao Miyazaki. Cara, é a característica do Estúdio Ghibli. As animações são feitas à mão. Atualmente não ganha grande maioria, mas... No Castelo Animado, eles usam animação computação gráfica para a animação do castelo. Somente a do castelo. Vamos falar. Os mais recentes têm computação, mas os antigos é a mão mesmo, 100% a mão. Mas agora vamos, Pônio não, falar, não tem certeza se coisa, tem né? alguma. Né? Pônio não tem certeza se tem algum detalhe feito em computação gráfica, mas pode ter certeza que todos os personagens foram feitos à mão. Vamos concordar que animação bonita e estúdio Ghibli é pleonasmo, né? Cara, mas eu vou falar pra você que eu fiquei tão fascinado com algumas cenas, né? A batalha do dragão Hako com os pássaros de papel, sabe? Eu fiquei assim, meu, isso não pode ser feito à mão. São milhões de passarozinhos, né? E não são tipo assim. Não são tipo igual uma animação que tem um pássaro bem desenhado e o resto é borrão. Manja. Tem animação que é assim, né? Fala, Renan. Ele realmente faz um por um, ele desenha tudo, né? Só isso. Os travesseiros. Um lance na animação que eu fiquei. Eu fiquei de queixo caído com a animação do filme inteiro, né? Mas na hora em que os pais dela estão escolhendo alimentos, né? O que acontece numa animação convencional ocidental? Vamos dizer que tem uma cesta cheia de maçãs, né? A maçã que, por exemplo, a Bela vai pegar, ela já está fora da animação. Eu não sei se eu consegui explicar. Ela está mais clara que as outras. Exatamente. É como se ela estivesse fora daquele universo. Porque as maçãs todas são um quadro morto, né? E a maçã que ela vai pegar, ela está viva, ela está fora do contexto. E na parte que eles estão escolhendo os alimentos, não. Eu não conseguia saber qual alimento eles escolheram, porque o alimento só, não se modificava. Tudo era... Não existia nada que era mais morto ou mais vivo. Tudo era uniforme, né? No desenho normal, a espada que o... Por exemplo, a arma que um homem de ferro vai pegar na animação, você sabe qual é, porque tá destacada já na animação. É que assim, uma coisa que tinha muito da animação ocidental antiga, antes da computação gráfica, era que eles tinham os quadros parados e os quadros de movimento que eram diferentes. Tinha um quadro parado lá. Não, que tinha tipo, o fundo em papel e o resto em resina, né? Pra você dar movimentação. Daí muitas vezes faziam tinta óleo. Né? Então, daí muitas vezes eles conseguiam deixar mesclar isso de um jeito que tem uma coisa que tá um pouco mais para frente, mas ele também é parado, porque a pessoa vai passar toda por trás dessa mesa. Então, não tem problema isso daqui também ser assim. Uhum. Né? Então, mas essa maçã que está nessa cesta vai ter que tirar, né? Então, essa maçã ela não está nesse contexto, por isso que você tinha isso. Tem hoje sentimento. Hoje em dia já é um pouco mais difícil, por causa da computação gráfica, todos são... Tipo, eles fazem uma maçã, copiam um monte de maçã ali e pronto. Então você não tem esse problema, né? Esse problema, né, nas animações mais atuais, né? Por mais que eles sejam... Ainda tenha cara de desenho, não seja aquela computação gráfica que você vê que é tudo gráfico de PlayStation, sabe? Sim, sim. Ele continua aparecendo na animação, mas ele foi feito com computação gráfica, né? Ele é um objeto 3D. Sim, entendi. Então você não tem tanto essa percepção de estar fora de cena. Já o Hayao Miyazaki, ele ia muito da animação oriental, assim, pra cinema, né? Eles fazem quadro a quadro todos os detalhes, né? E um dos problemas de animação hoje em dia lá no Japão é porque... Tem muita gente que não quer passar pro digital e ainda quer continuar usando muitos estúdios, né? Uhum. Continuar utilizando desenhado, e isso tá causando um problema muito grande na animação japonesa por causa de um trabalho meio que você recebe pouco e tem que fazer muito. Por isso que tem ultimamente visto problemas de animação que tem acontecido tipo, em Dragon Ball, entre outros, sabe? Entendi. E aí, ô William? O que você quer que eu diga agora? O que você quiser dizer, meu amigo? Já diga, você acabou. Eu já falei o que precisava falar. Não, assim, é questão de animação, então, realmente eu já falei. Ele é uma característica do estúdio Ghibli, né? É a mão, praticamente. Tudo é mão, né? Os mais antigos é tudo a mão. Hoje em dia, os recentes que saíram, tem alguns elementos que tem computação. O Precisa Kaguya, ele é muito mais computação do que a mão, na minha opinião. Mas tem outros assim que, tipo, o Ponyo, ele tem elementos que tem computação gráfica. O Castelo Animado tem elementos que tem computação gráfica. Mas o restante é a mão mesmo, característica. Hayao Miyazaki impõe isso. Dá bem, porque fica ótimo, fica diferenciado, na minha opinião. Um monte de trabalho e é de qualidade. E ele deve pagar porque o pessoal faz, né? Leva o quê? Uns 5 anos pra ficar pronto o filme dele? Mas eu acho. Tem... alguns, né? Tem uns que já foram, acho que 7 anos, não foi? De produção. Mas depende. Pony não. Chihiro ele fez em um ano. Um pouco mais de um ano, sabe? Muito bom. E ele conseguiu. E olha, ele fez um pouco mais de um ano. E olha o que ele fez em um pouco mais de um ano. Muito bom, é verdade. Bom, depois dessa patada que eu levei do William S., a gente vai caminhando para o fim. Meu amigo, eu vou pegar nesse momento o Claudio falando o nome dele e vou colar. William, quantos cinco você dá para a viagem de Chihiro? E já que a gente já choveu no molhado bastante, por que uma pessoa que nunca viu esse filme deveria ver? Uma pessoa ocidental, né? Porque o oriental já tem a tendência maior a ver esse filme. Olha, primeira coisa, eu dou uma nota 5, nota máxima, cara. Porque claro, ele sempre. É excelente. Não é à toa que ele ganhou o Oscar de melhor animação, embora tenha outros filmes do Estúdio Ghibli que deveria ter recebido o Oscar também. E eu tô falando do Castelo Animado, porra. Até hoje eu não me contento de ter ganhado outro filme lá, ter ganhado, nossa senhora. Deixa pra lá, vai. Bom, mas enfim. O que as pessoas têm que verem, né? A Viagem de Chihiro, porque ele tem uma alta qualidade na animação e ele tem uma mensagem poderosa em cima, né? Para crianças ainda mais. Crianças, né, que vão encarar uma jornada difícil pela sua vida, né? Vão encarar desafios, a mudança. Então você encara uma das maiores mudanças é que você é obrigado a sair de casa, mudar de casa, sair da sua zona de conforto. E o Viagem de Chihiro põe isso, né? Em vez de. Só que no meio dessa jornada você vai entrar num mundo de fantástico, mundo de fantasia, onde você não vai ter seus pais do seu lado, vai ter um monte de espíritos, demônios, bruxos, etc. Então você vai ter que dar um jeito de se virar, né? Encarar desafios, nada convencionais. Só coisa crescer, sadia, né? Amadurecer. Só coisas boas, né? Mas tudo isso numa mistura de fantasia. Uma fantasia que parece uma espécie de Alice no País das Maravilhas, né? Aquela coisa louca, desafiante, mas você vai encontrar amigos durante esse caminho que pode mudar a sua perspectiva também, né? De visão. Então, é um desafio, mas calma que você pode ter ajuda e você vai superar tudo isso, né? Muito é bom. Legal, é bom, é um ótimo filme. A gente achou, então, paralelo aí o Alice no País das Maravilhas, né? Graças ao William. Meu amigo Cláudio. É uma das. Como é que fala? Pode ser considerado como inspiração, mesmo que não tenha sido direta, sabe? É um dos paralelos que eles fazem. Não, com o Chihiro. O Mágico de Oz também, você pode usar. Não que ele realmente tenha pego e falado, vou fazer uma versão de Alice no País das Maravilhas. Como ele fez o Pony. O Pony é uma versão de Pequena Sereia. Tudo que você usa na sua vida, tudo que você vê na sua vida, é referência pra você criar o seu, entendeu? Então, é óbvio que se ele assistiu esses filmes, ou leu os livros, né? Ele vai pegar isso como referência. Mas ficou muito bom. Inclusive, eu prefiro Chihiro a Alice. Eu não li os livros, mas pelo menos o que eu vi em cinema e TV, eu prefiro essa obra. Meu amigo Cláudio Dragão Dourado, quantos dragões do Rio você dá para essa obra, né? E por que você dá 5, Cláudio? São 5 dragões do Rio e nenhum do Ken. Entendi. Ninguém, demorando pra pegar. Não, eu entendi. Não foi boa. O problema é que eu entendi rápido demais, eu não consigo me acostumar. É tipo sair da gravidade zero, sabe? Eu ignorei mesmo, na verdade. Ignorei. Tá bom, são 5 do Ken também, tá ótimo. Tá ok, já são 10 então. São 10. Os meus são da Sakura, tá? Ai, desde que não tenha ninguém que vai te colocar numa carta mágica, tá ótimo. Não é essa Sakura. Ou não, né? Vai saber. Essa Sakura não tem dragão, cara. Tem, tem o da Terra lá. É, então... Hã? Vai, segue, segue. Na verdade, o que mais tem na Sakura Card Captor é dragão, né? É, porque aquela amiga dela não é bifinha. Vamos lá, qual que é a sua nota mesmo? 5, né? É 5, cara, é uma animação excelente. Chihiro é, é algo que... Cara, se você não assistiu, você tá errado, entendeu? É uma coisa, cara... É um dos filmes que você não pode passar sem ver, cara. Porque não é só a história, que é muito bem acabada, entendeu? Como a animação é fantástica, ela é linda demais. Fantástico. Em todos os aspectos, no menor detalhe, ela é linda. Linda, linda, linda. Entendeu? E, cara... Não tem muito o que se falar desse filme. É, ele é muito bom. Assistam, cara. E que é uma experiência única você assistir Chihiro, cara. E abre os olhos, né? Porque, tipo assim, é bem, como é cultura muito japonesa, nego vai estrear, mas, cara, abraça e vai. Você vai se divertir. Vale a pena. Muito a pena. Muito bom. Meu amigo Renan Miura Zaider, por que você dá 5? Né? Porque não pode dar 10. Ah, muito bom. Essa é a melhor resposta que eu tenho agora. Né? Eu dei 10. É, o nosso 5 é 10, você sabe, né, Renan? É só porque eu não deixo de 1 a 10, porque o Cosco, principalmente, tem a mania de dar nota quebrada, né? E aí ele já fica naquela de 8,5. Então eu já deixo de 1 a 5, porque já fica no meio. 4,5 já sei que é 8,5. 3,5 já sei que é 7,5, né? Na verdade, então, não ficou muito claro, não, mas tudo bem. Cara, eu só diminui a escala na metade, mas dava pra pôr a nota proporcional, entendeu? É, porque se eu falo de 1 a 10, uma vez a gente tentou de 1 a 10 e ficava, ah, eu vou dar 7,5. Por que que não dá 7 ou 8? Por que tá dando 7,5? Ah, porque não é o 7, não é 8, é 7,5. Ah, é bom demais pra ser 7 e não chega a ser tão bom pra dar 8. Então, por isso que eu deixei um assim, ô Renan... Eu não vejo problema de 7,5, pelo menos você desse 7,25, porra. Aí sim. Renan, mas eu acho que eu já dei 4,75 alguma vez, hein? É, você é bem capaz mesmo. Ô, Renan, por que que o ocidental, porque o oriental a gente já sabe que vai ver mesmo, né? Por que que o ocidental precisa Nem ver sempre. Esse filme? No meu fim. Nem sempre? Nem sempre. Olha só. Tem gente que acaba não vendo, só isso. Entendi. Mas a predisposição é maior, Japão, né? Você tem certeza? Ele disse oriental, pode ser... Eu sei que o pessoal lá da Coreia do Norte nunca vai ver. Tá. É, tem essa. Ô, Renan, Renan, você entendeu, cara. Aquele por favor. Trabalhador escravo da China? Ah, coitado. Né? Cara, depende. Vai que a fronteira, o gordinho que o PS cai e ele morre na, levando na a China, barreira junto. Na China é capaz de ver, porque eles gostam bastante de cinema, essas coisas, e Chihiro ganhou bastante prêmio na China também. Né, mas. E com certeza eles põem pra assistir alguns DVDs que eles fazem lá, né? Eu acho incrível a capacidade que vocês têm de pegar uma coisa e distorcer, né? Aí tudo bem. Eu vou fingir que não é comigo. Vai, Renan. Você que deixou aberto o suficiente pra isso. O japonês, ele já tem predisposição a ver esse filme, né? Igual a gente tem predisposição aí no carnaval. Não está aberta a discussão essa frase que eu soltei agora. Está sim, porque eu nunca fui no baile de carnaval. Nem obrigado eu fui. Ô, Renan, por que eu a com pessoa... Cinco, eu com 2 aninhos, cara. Eu fui no baile de carnaval, chorei até me mandarem embora. Renan, por que que a população em geral que não viu o Chihiro ainda tem que ver esse filme? Bom, eles têm que ver esse filme exatamente porque eles ainda não viram. Muito bom. Melhor argumento que esse. Só o argumento do porquê eu dei, no, dei 5, né? Não, enfim, se você não viu esse filme e não se emocionou com ele, com toda essa história, porra, você tá perdendo uma grande obra. Você tem que ver. Tudo que a gente falou aqui, meio nas pernas bambas aí que a gente falou, tudo ao contrário, não explicou porra nenhuma no final. No, né? Se você quer tentar entender o que a gente tentou falar, assista o filme. É melhor. Bom, a coisa que ficou muito clara de tudo que a gente falou é que o filme é bom, Renan. Isso é o que importa. Né? É, isso é o que importa. Né? E vai se encantar com... A primeira coisa que você vai fazer é se encantar com as animações. Depois com toda a jornada da Chihiro. Muito bom. E eu, então, vou dar 5, porque eu, como ocidental babaca e preconceituoso, adorei o filme, né? É um filme... Não sei como tinha visto antes. Nunca tinha visto. Na verdade, eu tinha visto Pônio e achei muito brisado. A gente teve uma discussão sobre brisado, né? Mas hoje eu entendo que não é que o filme é brisado. O Renan tava certo. É a cultura deles. É aquilo. Aquilo é a realidade de alguém, né? Então quem sou eu pra dizer que o filme é fumado ou não? Então o Chihiro é um filme fantástico no sentido literal, né? E no sentido... Não sei qual que é a outra palavra também, mas ele é muito... Não, ele é realmente pautado na realidade, né? Não, ele é um filme fantástico nos dois sentidos, tanto na obra... No pessoal, quanto no profissional. Quanto no pessoal, quanto no profissional. Tanto no substantivo, quanto no adjetivo, né? Exatamente, é um filme lindo, simplesmente lindo, em cada detalhe, em cada personagem, a história é foda, as analogias podem ou não gerar alguma confusão, né? Dependendo do assistente que está tentando entender a obra, mas existe sim uma mensagem, principalmente com a evolução da criança e seus problemas, e é por isso que eu dou 5, e quem não viu tem que ver, tem que parar de assistir, ouvir, né? Parou de ouvir esse podcast que a gente não spoileou nada, vai assistir o filme, ok? Não preciso de Eduardo Corso hoje para dar a média foi 5. E tem. Na verdade, eu tenho certeza que esse filme, mesmo se tivesse Corso, tivesse o Nerdmaster, que eram pra estar aqui e não estão hoje. A média ia ser 5. Muito bom, também e acho. Se não fosse, a gente batia no Nerdmaster. Que eu acho que é ele que diminuiria a nota, não sei porquê. Por qualquer razão, né? Muito bom. O Nerdmaster, porque, na verdade. Porque ele não ouviu o original e achar que o Yubaba falava Yokai, não. com o Saikami, né? Aí ele ficou putinho. Não, isso porque ele tava vendo legendado. isso é pior, enfim. Enfim. Eu ouvi deu cedido, porque eu fui no dublado mesmo, porque eu sou roots. Então. Eu já vi esse filme dublado, não vi legendado. Mas no original ela fala. Já viu então, dublado eu queria em ter francês, visto. Né? Não exagero. Eu queria ter visto sem legenda, assim, em japonês sem legenda, mas não deu. Mas como eu vi de última hora, não deu pra eu fazer isso. Muito bom, então ficamos por aqui. O William deve ter dormido, né, William? Ou não? Eu tô aqui. Dei um grande abraço. Só ouvir o cara que ouve. Eu queria que o Claudio fosse mais como você, William, mas não tem jeito. Um grandíssimo abraço e até a próxima. Digam tchau, William. Você só fala o caminho. Tchau.